Que a paz do Mestre Jesus esteja com todos. Agradecidos a Deus, a Jesus, aos bons espíritos que nos ajudam sempre a chegarmos onde temos que chegar na vida, não é isso? Esta manhã vamos falar sobre esse tema, Charlie Charlie, o copo e outras evocações diárias. Acho que todos já devem ter ouvido falar dessa brincadeira, entre aspas, que está ocorrendo e que já esteve ocorrendo mais intensamente nas escolas. E em função da gravidade que está por trás desse assunto, é que nós resolvemos abordá-lo, pesquisá-lo. E por termos também vivenciado uma experiência bem próxima com essa situação aí. O copo também se refere às brincadeiras antigas. Talvez muitos já tenham brincado também com isso, né? De pegar o copo, reunido entre amigos ali, para perguntar aos espíritos curiosidades. Coisas como, quando fulana vai casar, quantos filhos vai ter, não é assim? Que emprego nós vamos ter, se vai arrumar marido ou não. Essas preocupações que o ser humano tem, acho que desde quando ele se reconheceu diferente dos animais, ele vem se preocupando com isso. E as evocações diárias. A gente pensa que só os jovens, as crianças, que fazem evocações aos espíritos, mas também os adultos fazem todos os dias as evocações, ou invocações, se alguém preferir o termo também com I, também fazem essas invocações de espíritos. É um fato, todos nós estamos todos os dias invocando ou evocando espíritos. Isso é uma realidade que nós às vezes nem percebemos, mas como veremos nesta manhã, ela acontece, algo real. Vamos passar então um pouco dessas informações sobre essas brincadeiras. Ah, tem aquela modalidade do compasso também. Isso aqui eu vi muito já em sala de aula, o compasso. Porque o copo é difícil eles levarem para a escola, mas geralmente os jovens quando se reúnem brincam dessa forma. Não é só os jovens, adultos também se aventuraram nisso. Para quem não conhece, a brincadeira ela é bem simples, né? As pessoas se sentam geralmente ao redor de uma mesa, coloca-se o copo de boca para baixo, as pessoas colocam a mão na beirada do copo na parte inferior e fazem perguntas. Dependendo das crenças que as pessoas têm, uns acham que são anjos que respondem, outros acham que são demônios. Quem acredita na existência dos espíritos vai falar que são espíritos. A brincadeira do compasso ela parte da mesma ideia também. Apoiando o dedo na parte superior, a ponta do compasso apoiado, põe-se lá as palavras ou as letras e espera ele girar e cair no ponto que corresponderia a sim ou não para responder a pergunta ou nas letras, para combinando as letras formar palavras. Isso é uma modalidade da brincadeira. E recentemente apareceu na internet um vídeo que começou lá nos Estados Unidos. Os jovens colocam as canetas apoiadas uma sobre a outra. Tem as palavras não, sim, sim e não. E, segundo o vídeo mostrava lá, o espírito realmente se manifestou, provocou ali o pavor nos jovens. E nessas brincadeiras, então, todas elas partem do mesmo princípio, de usar um objeto material para obter respostas do mundo espiritual. Quem conhece a história do Espiritismo, e mais ainda, conhece a história das religiões, sabe que em todas as épocas o homem usou coisas materiais para tentar se comunicar com os espíritos. Uma época que eles pensavam que era necessário um objeto para os espíritos moverem, e aí produzirem as respostas. Por muito tempo, e até hoje, muitas pessoas ignoram que, na verdade, nós não precisamos de nada material para entrar em comunicação com os espíritos. Eles se valeram, sim, de objetos, porque era uma forma mais direta de fazer as pessoas prestarem atenção na realidade espiritual. Porque alguém que visse um objeto, algo não humano, algo não humano se movendo, realmente teria que admitir que existe algo fora ali da matéria que está movendo aquele objeto. Por isso que os espíritos, quando eles começaram as comunicações de forma intensiva, ostensiva, no século XIX, eles começaram movendo objetos. E vamos falar um pouco dessa história, então. Vamos pular essa parte aqui. Vamos falar um pouquinho dessa história, como tudo começou. Todos que conhecem um pouco a história do Espiritismo sabem dos fenômenos das mesas girantes que aconteceram no século XIX e eram muito comuns nas reuniões públicas, nas reuniões de sociedade, as pessoas irem lá para ver aquele fato tão curioso. Na época, o mobiliário ele tinha mesas circulares, de canto, pequenas, mais ou menos como algumas que nós temos hoje. E perceberam em algum momento que essas mesas se moviam e elas podiam dar respostas. E se tornou uma febre. Se a gente for lá nas bibliotecas que tem em toda a Europa, consultar os jornais da época, era um fato que era noticiado com muita frequência, era considerado normal aquilo acontecer. E surgiram muitas explicações, inclusive baseadas na ideia de que era a eletricidade que de alguma forma produzia aquele fenômeno, porque ela estava começando a ser compreendida naquele momento ali, tanto para o uso quanto entender a natureza. Mas na época existiam também a ideia dos magnetizadores, que entendiam que existiam fluidos que poderiam produzir esse movimento a partir da vontade das pessoas. Mas teve alguém que soube perceber que por trás daquele fenômeno existia algo muito mais sério, muito mais grave para a humanidade, que foi Allan Kardec, que começa a pensar e a pesquisar o que produzia aquele fenômeno. No começo, ele não deu muito crédito a essas histórias. Ele era um homem que estava focado na educação, nos estudos relacionados à educação, e ele então, num primeiro momento, não acreditou muito que pudessem esses fenômenos passarem além de algo físico. Ele acreditava que devia ser algo assim, material que estava acontecendo ali, e que não competia ninguém a estudar aquilo. Mas quando alguém falou de uma forma um pouco mais séria para ele do fato, dizendo que havia ali a possibilidade de obter resposta daquelas mesas que se moviam, e por essa pessoa ser muito respeitável, ele então se prontificou a presenciar o fenômeno. E ficou intrigado. Como era possível uma mesa produzir respostas? Porque as pessoas ali presentes indagavam, faziam perguntas, e por um código combinado, uma pancada sim, duas pancadas não, a mesa respondia. Então ele fica intrigado. Como que é possível acontecer isso? O que está por trás disso? Será que alguém ali presente consegue fazer aquele movimento de objeto? E aí ele começa a investigar aquilo. E rapidamente esse fenômeno já começa a evoluir para uma etapa seguinte. Porque da mesma forma que a mesa podia ser movida, outros objetos também podiam ser movidos. E é aí que se começou também o uso das pranchetas, da cesta de bico, da cesta peão. A prancheta é como essa que nós observamos a ilustração aqui. Ela tem algumas rodinhas. Vinha aqui o lápis ou a caneta na ponta. E também era o mesmo processo. Fazia pergunta e ela produzia uma escrita. Agora não mais movendo em direção a letras que estavam ali formadas. A cesta de bico era como essas cestas que nós temos de palha hoje, ou de vime, que se usa para colocar frutas, sem a alça, virada de boca para baixo. Tinha uma haste que prendia na superfície dela e a caneta também ia presa na ponta da haste. É mais ou menos o princípio da prancheta. O mais curioso era a ideia da cesta peão na época. Também era uma cesta que ficava virada de boca para baixo e a caneta era colocada no centro da cesta e atravessava, chegava até o papel. E essa cesta, ela produzia um tipo de escrita que era mais curioso e que é difícil alguém tentar reproduzir à mão, que é uma escrita circular em que o texto vai sendo escrito em espiral. Tenta escrever algum dia assim, em espiral, para ver como fica. E era assim que acontecia o fenômeno. E dava respostas. O mais intrigante é que você pensar como podia um objeto se mover, sendo que eram duas, três, quatro pessoas pondo a mão, e não ter conflito de direção nesse objeto. Porque muitos críticos do fenômeno, eles diziam isso. Não, é a vontade inconsciente daquelas pessoas presentes que produzem o movimento para produzir a escrita. Mas aí me explica como compatibilizar quatro, três vontades diferentes inconscientes para produzir palavras que fazem sentido dentro de frases que fazem sentido. É complicado explicar isso, né? Mas então os críticos sempre disseram isso, que o movimento da cesta era ou da prancheta era um movimento totalmente inconsciente das pessoas. Mesmo de boa vontade, as pessoas produziam movimento. Mas aí fica essa pergunta para os críticos, para eles responderem. Então, por que que eles conseguiam produzir respostas compreensíveis, coerentes? Será que todo mundo tinha a mesma ideia? E aí Kardec começa a investigar o fenômeno intensamente. Ele começa a perguntar para aquilo que produzia aquele fenômeno, fosse inconsciente das pessoas, fosse uma energia que existisse ali produzindo esse movimento, ou, como o próprio fenômeno se revelou, fossem espíritos, pessoas mortas, manipulando esses objetos, fazendo eles se moverem. Porque não foi Kardec que, com a intenção, foi lá e falou: é gente morta que está aqui movendo o objeto? Não. O próprio fenômeno se revelou. Somos nós que já passamos por esse mundo aí que produzimos o fenômeno. E ele, então, começa a fazer uma série de perguntas. Fez tantas perguntas, e as respostas inicialmente começaram a vir por esse sistema de escrita, mas, numa determinada reunião, o que aconteceu? O médium sentiu um impulso de largar a prancheta e ele mesmo segurar na mão a caneta ou o lápis. E é aí que começou a era da psicografia, como nós vemos hoje. Pessoas que pegam ali a caneta e começam a escrever o que os espíritos estão ditando ou comandando através da mão. Porque os espíritos, se eles podiam mover objetos materiais inanimados, poderiam mover também a mão do médium. E é aí que começa toda uma etapa, então, nova de comunicação entre dois mundos. Entre o mundo espiritual e o mundo material. Por que etapa nova? Porque sempre existiram comunicações espirituais, sempre. Entre os antigos hebreus, os próprios sacerdotes do templo, eles utilizavam pedras que eles carregavam naquela placa que eles ostentavam. Alguém que já viu a ilustração desses sacerdotes pode lembrar disso, ou você pode pesquisar depois. Eles carregavam uma placa pendurada no pescoço que tinha algumas pedras preciosas. E, segundo alguns estudiosos dessa religião, dessa cultura, essas pedras eram utilizadas para obterem respostas de Deus. Eles, num determinado momento, com toda a solenidade, toda a gravidade que eles davam ao fato, eles pediam, então, que Yahvé respondesse aos desafios que eles tinham ali, as perguntas, as dúvidas que eles carregavam. E essas pedras se moviam. Era uma prática, na verdade, do quê? Espíritos movendo objetos materiais para orientar aquele povo, para ajudá-los. Eles já tinham compreensão disso, então. Então, essa prática de comunicação do mundo espiritual com o mundo material, ela é muito antiga. Apenas é que se deu nomes diferentes em diferentes épocas. Eles, um povo que ainda estava formulando conceitos, estavam ainda aprendendo sobre o mundo espiritual, foram naturalmente identificar o quê? Que era o próprio Deus que estava ali respondendo a eles. Que era a própria divindade que movia os objetos. Em outras culturas achavam que eram forças da natureza e por aí vai. O fato é que comunicações do mundo espiritual, usando ou não o nome de Deus, sempre existiram. O problema é que elas nem sempre foram reconhecidas de pronto. O problema é que o homem nem sempre soube controlar o fenômeno, se deixava impressionar muito. Como até hoje as pessoas inexperientes, quando invocam ou evocam os espíritos, se deixam impressionar pelas colocações que eles fazem. Se deixam levar por aquilo que eles estão ali mandando, então, estão dizendo. E é o que acontece hoje, quando pessoas inexperientes vão lidar com o mundo espiritual. Porque eles podem se tornar vítimas de espíritos enganadores, de espíritos que vão ali produzir muitas vezes o medo, seja para terem a satisfação, aquele contentamento de ver alguém com medo, como tem aquelas pessoas que gostam das brincadeiras sem graça, de assustar os outros. E se a gente pensar que é da natureza humana imperfeita ainda sentir prazer em ver o outro tendo medo, não é difícil de entender que espíritos que ainda estão atrasados, que são ainda atrasados, venham a produzir esses fenômenos junto aos jovens para terem satisfação de ver o medo deles. Porque realmente, quando o fenômeno se materializa, aí todos os corajosos vão se manifestar ali com o seu medo. Todos vão expressar ali o seu medo. Todos aqueles que até então estavam de forma leviana ficam apavorados. Porque realmente, ver um objeto se movendo sem uma ação clara, visível do que o move, é realmente assustador. Nós vamos voltar aqui um pouco. Então nós vamos ver o que aconteceu nessa situação, né? Então esses jovens que hoje estão brincando com isso foram motivados então por um vídeo que apareceu na internet, que começou a se tornar aí muito difundido, e eles começaram a reproduzir o fenômeno. O primeiro vídeo que apareceu era, na verdade, o quê? A chamada para um filme que acho que já foi lançado, inclusive. Mas não sugiro que ninguém vá assistir, porque a abordagem que fazem, como nós vamos ver logo mais, é sempre no sentido de distorcer o fenômeno espiritual, é sempre no sentido de instigar nas pessoas o medo. Porque esse filme, então, ele na verdade ele trata dessa questão de jovens que vão tentar se comunicar com o mundo espiritual e desenvolvem a partir dali uma situação bastante tenebrosa, bastante complicada. O problema é que as pessoas foram começar a brincar e a reproduzir aquilo que elas não sabiam que era, na verdade, uma peça publicitária. Era uma coisa para chamar a atenção das pessoas para o filme. Porque, querendo ou não, até hoje a gente está fazendo propaganda aqui do filme, né? Sem falar o nome, nada disso, mas nós estamos falando do filme. Porque quem lançou o primeiro vídeo na internet tinha, naturalmente, essa intenção. Despertar a atenção das pessoas para o fato. E o que acontece, né? Quando algumas pessoas vão brincar com esse fenômeno, pode ocorrer que nada aconteça. É algo normal isso. Eu mesmo vi em sala de aula, sou professor, trabalho com adolescentes, e vi jovens brincando nessa situação e eles não produzindo fenômeno nenhum. Mas acontecem situações, então, em que, seja pelo medo, porque o medo pode nos fazer acreditar que algo está acontecendo. É muito comum as pessoas verem coisas que, na verdade, não existem. Os próprios espíritos falam, não, aquilo que ele está vendo não existe. É produção do medo da pessoa. Tem um caso bem curioso que é relatado por Ernesto Bozano, num dos seus livros, que ele fala que uma senhora, ela tinha tanto medo, mas tanto medo da existência dos demônios, como se ensina nas igrejas cristãs, que ela via os demônios realmente. Mas não era a imaginação dela, não. Ela mentalmente criava, nesse material espiritual que nos envolve, figuras demoníacas. E realmente, um médium que visse aquela mulher perceberia, junto dela, imagens de demônios. Por quê? Porque ela criava mentalmente aquilo. Então o medo ele tem um poder muito grande, porque ele nos leva a acreditar em coisas que às vezes são até irreais. Mas ele pode também nos induzir, não chegando a um caso tão extremo como esse, mas o medo pode nos fazer acreditar em coisas que não são exatamente aquilo. Uma criança que observe algo no escuro, por ter medo de monstros, ela pode ver monstros nas formações ali, pouco iluminadas, estão no quarto. móveis, objetos, roupas, podem assumir característica de um monstro. Mas por quê? Por ela achar que aquilo existe, realmente leva a acreditar que é real a existência daqueles monstros. A mesma coisa nesse fenômeno pode ter acontecido com muitas pessoas, delas acharem que a caneta se moveu, ou a caneta até ter se movido realmente, e por causa do medo, acreditar realmente que tem um espírito ali. Então, antes de a gente sair acreditando e tendo medo em qualquer coisa, nós sempre temos que duvidar. Duvidar parece que é algo que o ser humano não gosta muito, mas ela é uma boa característica. A gente não aceitar as coisas sempre de pronto, porque senão podemos ser enganados por nós mesmos e pelas outras pessoas. Aliás, foi Kardec que ensinou isso. É preferível nós rejeitarmos 10 verdades do que aceitar uma mentira. Então a precaução é sempre importante, sempre necessária, porque nós podemos ser iludidos pelo próprio medo. Mas existem casos, sim, em que o espírito ele está ali presente, movendo a caneta. Quem já tentou fazer a brincadeira sabe que ela se move com um simples vento que passe ali. Às vezes nossa própria respiração ansiosa, ofegante de ver o fenômeno, pode produzir um ligeiro movimento da caneta. Mas o fenômeno que assusta realmente é quando a caneta começa a girar. Esse é o que dá realmente medo, porque um assoprão não consegue fazer a caneta da forma como ela está ali ficar girando continuamente. Um assoprão não consegue fazer isso. Quando muito, consegue desequilibrar a caneta, faz ela girar ligeiramente, mas fazer ela dar várias voltas em torno do seu próprio eixo ali, isso um assoprão não faz. E quem presenciou já dessa forma, fica realmente muito apavorado, muito assustado. Então, o que acontece, né? No Brasil aconteceram alguns casos que foram noticiados aí na imprensa. Aqui lá no Nordeste, na cidade de Cajazeiras, aconteceu da aluna passar mal após ritual de invocação de espírito dentro de escola. Em outro lugar, lá no Amazonas, também aconteceu. Alunos alegam mal-estar após Charlie, escola no Amazonas convoca a paz. Isso é o que foi noticiado. Agora, e o que não é? Eu mesmo presenciei numa das escolas que eu trabalho o fato que estava um dia numa das turmas lá dando aula e ouvi uma gritaria fora do comum na escola. Porque em escola os jovens gritam demais, falam muito, as crianças também fazem muito barulho. E a gente já acostuma com esse barulho, né? Mas naquele dia ouvi o barulho de forma incomum. Pensei que tivesse acontecido algum acidente, alguma coisa. Saí rapidamente da minha sala, fui para o andar superior da escola e vi lá uma situação em que quase toda a sala fora, no corredor, todos assustados, apavorados, e algumas pessoas lá dentro, alguns jovens, uma jovem estendida no chão, gritando desesperadamente, apavoradamente. Ali algumas pessoas, o inspetor, uma professora, tentando exorcizar, naquela forma clássica como fazem nas igrejas, expulsando o demônio como eles achavam que estavam ali. E alguns poucos jovens assustadíssimos com a situação. E a menina gritando, gritando, gritando. Pedi para que se afastassem, tirassem a mão dela e na prece pedi a Deus que nos ajudasse naquele momento. E perguntei qual o nome dela. E comecei a chamá-la pelo nome e ela retornou e ficou calma ali. Então, conversando ali, fiquei sabendo então que eles estavam brincando na aula com essa questão da caneta aí. Antes que queiram crucificar o professor, nós não temos controle sobre eles a todo momento. Todo mundo enfia 45 jovens dentro de sala de aula e quer que o professor tome conta. Hoje nem os pais conseguem educar seus filhos, quanto mais um estranho que eles veem duas ou três vezes por semana. Então realmente a professora não tinha como ter controle se num canto da sala estavam brincando ou não. Porque mesmo quando você manda guardar o que está errado na sala de aula e você se vira a lousa para escrever alguma coisa, volta tudo de novo. Também não falem cadê a autoridade dos professores, porque é a própria família, é o Estado, é a sociedade que nos tirou a autoridade sobre eles. Então é um problema que hoje nós não temos como resolver mais nas escolas. Vamos precisar repensar tudo que foi feito até hoje em educação para a gente poder voltar a melhorar essa dinâmica em sala de aula. Mas então, voltando ao que é o nosso assunto de agora, então, o que aconteceu? Aí fiquei sabendo o que tinha acontecido. Estavam lá brincando, vendo a caneta girar ali e ficaram apavorados. E realmente ali, o que aconteceu? Né? Pode ter sido uma crise histérica, sugestionada pelo medo, ela entrou num pavor tremendo e começa a gritar? Pode ser. Nós também não achamos que tudo é causado por espírito. Pode ser, sim. Mas como eles descreveram o fenômeno, que a caneta começou a girar e a se mover, realmente ali a possibilidade de ter um espírito ali presente é muito grande. Eu não tenho vidência, nem clarividência, nem audiência, então eu não tinha como avaliar se ela realmente estava tomada pelo espírito ou incorporada pelo espírito, ou se era apenas o medo dela. O fato é que a prece resolveu, ajudou, pedindo ajuda de Deus, ajuda dos espíritos benfeitores, sem a intenção de querer exorcizar, a coisa funcionou. Porque quem estava exorcizando da forma clássica não conseguiu resolver. Então, sugere-se que o fato era realmente ali causado pela presença de um espírito. E aí viria a pergunta, que espírito é esse, né? Que tipo de espírito se ocupa disso? Nós sabemos que existe no mundo espiritual diferentes ordens de espíritos, como tem aqui na Terra, porque o que, quando a gente fala espírito, a gente está falando de gente, gente como a gente. A gente lida com todo tipo de pessoa, não é assim? Pessoas bem intencionadas, pessoas mal intencionadas, pessoas levianas, pessoas maldosas, pessoas bondosas, pessoas que são mais raras, de grande valor, de grande virtude. Então nós lidamos aqui com todas essas pessoas o tempo todo. E o mundo espiritual é, na verdade, a continuidade desse, ou esse é a continuidade do mundo espiritual. Então, no mundo espiritual, também nós vamos encontrar espíritos de diferentes naturezas. Espíritos como nós temos aqui, que também são pessoas que são levianas, que gostam de fazer brincadeira de mau gosto. E quando eles percebem que existe ali condições para produzir isso, eles produzem esses fenômenos. Muitos só para ver o pavor com que as pessoas ficam ali. A gente não deve estranhar que um espírito sinta a satisfação de ver o medo nas pessoas, por quê? Nós não gostamos de assistir aqueles programas de baixíssimo nível na TV, que vai lá e fica fazendo assustar as pessoas, pregando aquelas brincadeiras que muitas vezes são muito ofensivas, agressivas. Aquilo não diverte as pessoas? Então é a mesma coisa. Pode ser até que a gente, ao desencarnar, vai achar graça em sair assustando as pessoas para ver o medo. Porque essa é uma característica inferior que todos nós ainda trazemos. E quando eu falo todos, eu também, tá? De forma nenhuma eu me considero espírito acima de ninguém. Mas então nós nos comprazemos com essas coisas pequenas, essas brincadeiras sem graça. Então o que, que acontece? Vai sempre existir um espírito com vontade de brincar com alguém. E se ele perceber que ele consegue, ele vai fazer isso. E muitas vezes são eles que produzem esses fenômenos. Porém, existem aqueles que são os inimigos, os adversários. Nós encontramos desse tipo de gente aqui também na Terra, não é? Aquelas pessoas que falam mal da gente, aquelas pessoas que tentam passar a perna na gente o tempo todo, seja no trabalho, na família, vizinhos. Nós encontramos essas pessoas aqui. E existem deles também no mundo espiritual, que eles, em algum momento, nós os prejudicamos, em outras vidas até, e eles, então, nos encontrando, podem, muitas vezes, querer nos prejudicar. E eles, muitos, já sabem, já aprenderam isso, que o medo é a melhor forma de você enfraquecer uma pessoa. Porque, pelo medo, nós temos sempre duas atitudes que são primitivas, básicas, que nós já estamos na evolução durante milhares de anos vivendo essas reações. É o fugir ou atacar. E geralmente quando a gente ataca para se defender, a gente ataca com uma proporção de agressão, de violência, na qual a gente se complica ainda mais, não é assim? Então, muitas vezes, os espíritos, eles provocam esses fenômenos, espíritos vingativos, para provocar essas reações que nós temos. De fuga, que é permitir que o medo nos paralise, nos faça fugir da realidade, da situação que nós estamos vivendo, ou a gente reagir. E reagindo, a gente se complica mais ainda perante a vida. Então, eles provocam esses fenômenos muitas vezes para que, a partir do desequilíbrio que a gente desencadeia ali na ação, a gente possa se complicar perante as leis divinas, possa se tornar um espírito mais endividado e assim a gente possa estar mais vítima deles ainda. Esse é o mecanismo das obsessões, então, em que um espírito vem para se vingar do mal que nós fizemos para ele no passado. Então, nesses fenômenos que podem estar acontecendo, em muitos casos pode ser isso, pura leviandade de espíritos ou vingança realmente. Então, o que seria melhor? É não brincar com o fenômeno. É realmente esclarecer os jovens e os adultos não se aventurarem a lidar com essas questões sem o preparo devido. Vamos ver um pouco como acontece esse fenômeno, então. O que o espírito consegue ou precisa fazer para que o fenômeno aconteça? Kardec, ele explicou isso no Livro dos Médiuns, nós vamos falar logo mais, mas antes a gente tem que falar das causas que seriam mais assim, fáceis de ser identificadas. São os movimentos inconscientes, que eu já até falei, né? A gente pode até, sem querer, uma respiração um pouco mais intensa, produzir um movimento ali na caneta. Ou a gente pode até achar que a coisa está acontecendo ali mesmo, achar que está se movendo e não está. Então, sempre quando nós analisamos alguma coisa, qualquer coisa que pareça de natureza espiritual, a gente tem que começar duvidando dela. E isso não está errado, isso é o certo. Primeiro vamos descobrir causas físicas para aquilo que está acontecendo. Ouviu um barulho dentro de casa? Não vai ficar achando que é espírito. Por quê? Existem vários fatores que provocam barulhos dentro de casa. Os materiais que nós temos, madeira, metais, várias coisas, sofrem dilatações, seja por calor, por umidade. Qualquer corpo que recebe calor, ele se expande. Quando ele perde esse calor porque esfria, ele volta a se encolher novamente. Imagine um móvel de madeira grande, um guarda-roupa, por exemplo, se ele não pode estar lá. Pode, é natural isso, porque ele recebe umidade do ar, ele pode, pelo calor mesmo, embora a madeira tenha baixa dilatação, pode ainda assim acontecer. Então é possível que esses fatos físicos produzam barulhos dentro de casa. Então ninguém fique com medo quando ouve alguma coisa. E nos nossos dias, é mais provável que alguém esteja entrando dentro de casa realmente. Então, fique atento, não fique achando que é espírito. Sempre vá checar. O guarda-roupa instalou? Abre a porta, vai ver lá dentro se tem alguma coisa. Vai realmente mexer, dá uma chacoalhada nele, para não ficar acreditando em coisa e ficar morrendo de medo. E mostrar para as crianças essa conduta, né? Quando algo nos desperta o medo, nós temos que ir em direção àquilo e checar se aquilo realmente é uma ameaça. Não ficar morrendo de medo, então. Mas então, o que acontece? Pode ter essas causas que são físicas, pode ter algo inconsciente ali, que a pessoa nem percebe que ela produziu o movimento, mas pode ter ação de espírito. Então, como que o espírito ele vai lidar com isso? Kardec ele desvendou a existência, junto com os espíritos, a existência dos fluidos espirituais. É uma parte da matéria que é intermediária a esse mundo material concreto que nós vivemos e o mundo puro do espírito. O espírito ele não consegue se ligar à matéria sem esse elemento intermediário que são esses fluidos. Até para produzir movimentos de objetos, os espíritos precisam desses fluidos. Qual que é a fonte desse fluido para eles aqui no mundo material? É o corpo das pessoas, porque os nossos corpos têm a emissão desses fluidos. Algumas pessoas produzem maior emissão desses fluidos. Então, essas pessoas são os médiuns que eles irão utilizar para, com esse fluido, conseguir mover um objeto. Existem, vamos colocar de uma forma didática, como Kardec fez aqui no livro dos médiuns, no item 74, existem três tipos de pessoas que doam esses fluidos. Ou melhor, que doam não, três tipos de pessoas aqui. Existem pessoas que são completamente refratárias. Elas não conseguem emitir esse material, esse fluido, para os espíritos usarem. Provavelmente, a maioria das pessoas que forem tentar produzir o fenômeno não vão observar nada, porque a maioria das pessoas são assim. São pessoas que vão tentar esse fenômeno, não vai acontecer nada. Porque elas não emitem esse fluido, ou pode não ter um espírito interessado em produzir o fenômeno ali. Existe um segundo grupo de pessoas, que são as pessoas que, pelo esforço da vontade, podem começar a emitir esse fluido, a disponibilizá-lo para os espíritos usá-lo. A maioria das pessoas são assim. A maioria das pessoas não. A maioria dos que são médiuns que irão exercer a mediunidade. São as pessoas que poderão servir de instrumentos de comunicação para os espíritos. E o terceiro grupo, e é um pouco mais raro, que é o das pessoas que não percebem que são doadores dos fluidos, e eles doam espontaneamente aquilo de uma forma intensa. São aqueles que já, desde recém-nascidos, já começam a perceber a presença dos espíritos. São aqueles médiuns que não precisam desenvolver-se, que não precisam, muitas vezes, exercer a mediunidade para que ela se apresente. São aqueles que veem naturalmente os espíritos desde criança, que ouvem naturalmente. Então, essas pessoas são grandes doadoras de fluidos. Nem sempre eles percebem os espíritos, esses grandes doadores. Dependendo das condições, eles podem não perceber, e os espíritos podem usar esses fluidos que eles doam abundantes para produzir fenômenos até em outros lugares. Porque não é obrigatório que aquele doador de fluido esteja no mesmo ambiente em que o fenômeno está acontecendo. Os espíritos podem trazer esse fluido até ali para produzir o fenômeno. Então, esse fato, né, é algo que faz parte da natureza, isso. De uma parte da natureza que é desconhecida nossa. Que é essa capacidade de doação fluídica que algumas pessoas têm. Que podem produzir esse fenômeno. Que pode servir a espíritos que querem apenas brincar, mas pode servir também a espíritos que são o quê? Perturbadores, maldosos, que querem se vingar daquelas pessoas que estão se envolvendo ali. É o que acontece, então, em muitos casos em que, a partir do envolvimento com essas brincadeiras, abre-se para a pessoa toda uma fase de vida muito conturbada, em que se instala na vida da pessoa uma grande perturbação. E há casos relatados em que a pessoa chegou ao suicídio. Por quê? O espírito que quer se vingar começou, através da brincadeira leviana da pessoa, a influenciá-la e, através do medo, a comandá-la. E os espíritos, é assim, quanto mais você exerce o contato com eles, mais ligações fluídicas nós estabelecemos com eles. Então há casos de pessoas que permitem a instalação de uma obsessão a partir de uma brincadeira como essa. Por isso que é necessário, então, saber o que está por trás disso e ter o cuidado devido. Nós vamos ver, então, que essa questão da evocação, ela está ligada diretamente ao teor dos pensamentos que nós nutrimos, ao teor de ligações espirituais que nós temos com outras pessoas. Quando nós temos inimigos, pela onda de raiva, de ódio que nós nutrimos contra eles e eles contra nós, nós estabelecemos uma ligação. Assim como nós nos ligamos com as pessoas, também pela simpatia, também pelo afeto. E quanto mais a gente vivencia essas emoções, mais nós intensificamos essas ligações. Então é pelo pensamento que nós emitimos diariamente que nós criamos essas ligações com esses espíritos, que passam a nos influenciar. E é por isso, então, que não são só os jovens que estão evocando espíritos, mas nós também, diariamente, pelo que nós pensamos, pelo que nós sentimos e pelas condutas que nem sempre nós percebemos para onde nos levam, é que vão nos levando a ter cada vez mais ligações. E esse é um fenômeno também natural, faz parte da vida, porque é assim que nós também nos ligamos quando somos encarnados. É de tanto nos relacionarmos uns com os outros que nós vamos criando vínculos, simpatia, afeto, entrosamento, amizade. É aí que desenvolvemos até o amor ou o desejo pelas outras pessoas. Então é um processo que nem sempre nós temos consciência que nós estamos imersos nele. É um processo que ele vai caminhando e vai nos levando para lugares que, se não prestarmos atenção, não saberemos para onde estamos indo. Daí a necessidade de vigiarmos pensamentos, de reconhecermos desejos que nós carregamos, de pensarmos nas nossas vontades, no nosso querer, porque eles estão nos levando para algum lugar. Eles estão criando ligações com encarnados e desencarnados. Então é por isso que eu digo que nós evocamos espíritos diariamente. Quando nós pensamos em algo, quando nós desejamos algo, aquilo não fica fechado na nossa caixa craniana. O nosso pensamento, ele não é atividade de sinapse entre neurônio e neurônio apenas, como a neurologia humana descreve. Nosso pensamento, ele está além disso. Embora ele precise desse aparato físico para se manifestar no mundo, para que conduza o nosso corpo, nós, como espíritos, como seres imateriais, nós produzimos algo que também é imaterial, que é pensamento. E pensamento age em todo esse universo que nós vivemos. Age no fluido que está no mundo espiritual, age no mundo material. O pensamento, ele está criando e moldando e direcionando a nossa vida. Tudo que nós pensamos acaba se tornando uma evocação de alguma forma. Pensa no bem e você está evocando pensamentos de natureza do bem. Pensa no mal e é o que nós estaremos evocando também. Quando nós analisamos tantas situações na vida, tantas situações da humanidade, e nós desejamos, por exemplo, que as pessoas sejam punidas com sofrimento, nós estamos nos sintonizando com mentes que pensam assim. Nós estamos atraindo para a nossa mente ligações com espíritos dessa natureza. É uma evocação também. Quando eu penso em termos de amor, de caridade, de fraternidade, eu também estou me ligando com isso. Quando eu alimento um sentimento de raiva, de ciúme, desejo de vingança, de rancor, o meu pensamento se projeta e ele se une a pensamentos dessa natureza. Por isso que às vezes é difícil, quando surge algo em nós, é às vezes tão difícil de se libertar. Pegando como, por exemplo, o ciúme. Que às vezes de uma situação aparentemente ali sem importância, mas também nunca devemos menosprezar nada, mas de uma situação ali aparentemente sem importância, começamos a fabular e a criar uma série de ideias sobre aquilo que supostamente pode estar acontecendo. Que natureza de pensamentos começam a se agregar ao nosso? De outros tantos ciumentos que existem no mundo. E aquilo cria um circuito de forças, de trocas, de estímulos mentais. Ou então, quando nós ficamos obcecados por algo, por possuir algo, alguém, um objeto, alguma coisa, e nós não conseguimos vencer aquele desejo, aquele arrastamento. Começa pelo nosso próprio querer, pela nossa própria vontade. Mas quando nós nos percebemos, ou melhor, quando nós percebemos que a coisa se tornou incontrolável, É porque nós já, de tanto desejarmos, já nos ligamos a outros que também desejam muito aquilo. E nós criamos um estímulo que nos alimenta a querer mais e mais. É o que acontece com as pessoas que também estão em processo de viciação em alguma coisa, seja drogas ou qualquer outra situação da vida. Nós também temos um aspecto dessa viciação que é físico, que é do corpo, mas há algo que também é mental. Porque nós também nos ligamos mentalmente a outros que estão igualmente viciados naquilo. E esses pensamentos que nós compartilhamos no mundo com milhares e milhares de pessoas, que nós também estimulamos os outros, também chegam até nós como estímulo também para nos mantermos aquilo. Então a sintonia que nós estabelecemos diariamente, ela é uma evocação de forças em torno da nossa vida. Ela é um compartilhar de desejos, de ideias. Por isso que às vezes é tão difícil vencer. E a forma de vencer isso é por substituição. É realmente reconhecendo que determinada natureza de pensamentos é nociva e reconhecer quais são os positivos, os benéficos. E focar nestes que são benéficos. Porque nossa mente, ela é como algo que precisa ser exercitado. E ela se fixa naquilo que nós direcionarmos o pensamento. Por isso que não importa a dificuldade que nós tivermos. Não importa a imperfeição que nós trazemos dentro de nós. Não importa se a nossa conduta ela é tão reprovável a ponto de nós nem conseguirmos falar sobre ela para ninguém. Nós podemos mudar a forma de pensar. Inicialmente reconhecendo que ela não é boa, que ela é um atraso na nossa evolução espiritual. E em seguida, dando o passo seguinte, fixando o pensamento naquilo que nós consideramos, então, como algo que vai nos ajudar a vencer aquela viciação mental. Fixar o pensamento em pensamentos positivos, em ideias elevadas, cultivar estímulos positivos através da música, através da leitura, de programas que sejam bons, de televisão que sejam bons, de conteúdo de valor que possa estar disponível na internet, nas redes sociais. O grande problema é que muitas vezes nós nos permitimos pequenas leviandades, permitimos o consumo de certas coisas que não são muito boas. Como, por exemplo, programação de televisão. A maior parte das produções hoje que as emissoras de televisão fazem é para explorar o pior lado do ser humano. Que é para instigar e aguçar nas pessoas muitos aspectos imperfeitos da sua vida. E as pessoas falam, não, eu sou imune a isso. Mas esquecem que imagens, ideias, encenações, elas têm um poder muito grande de indução de comportamentos. E a gente pensa que não, isso é coisa de fanático. Mas não é. Tem gente que acredita em certas coisas, e eu vou contar uma história banal para você ver o ponto que as pessoas acreditam. Uma cabeleireira contou para minha esposa assim, que ligaram no salão dela dizendo que queria fazer escova progressiva, é isso, Bem? Não, ela queria um cabelo igual da Cristiane Torloni numa das novelas, porque ela acordava sempre com cabelo bem arrumado. Cabelo, né? Bem arrumado. Aí a cabeleireira falou, não, mas ali é uma filmagem, ela já foi toda arrumada. Ela, não, mas ela acorda daquele jeito. Não era uma pessoa ignorante, não era uma pessoa simplória, né? Simplória. Ela acreditava que existia um produto que causava aquele efeito. Exato. Agora imagina outras pessoas. Ela não conseguia imaginar que o personagem ali, que a atriz encenava, minutos antes de se deitar, tinha sido toda preparada para a cena. Ela acreditava realmente que o personagem acreditava, acordava com o cabelo todo arrumado e queria o tratamento daquela forma. Então nós temos que ter um cuidado muito grande, porque é muito sutil essa influência. Pode ser que a pessoa seja realmente muito perturbada, mas quem são nesse mundo hoje? Né? Quem realmente pode dizer eu estou 100% equilibrado o tempo todo na vida? Então é quando nós vemos, absorvemos essas imagens e acreditamos nelas. E nos deixamos levar. Só que isso só nos influencia quando já há algo dentro de nós que favorece. Então nós somos facilmente impressionáveis realmente. Por isso nós temos que ter um critério, uma seleção muito grande do que chega até nós. Tem pessoas que querem, por exemplo, vencer um comportamento que já considerou que é nocivo a ela, mas se ela continuar consumindo aquilo que estimula esse comportamento, ela não vai conseguir realmente facilidade para se desligar dele. E de tanto ficar pensando e ficar mentalmente ligado àquilo, ela tem dificuldade realmente de vencer aquele comportamento. Então é assim, nada nos é proibido, nada nos é interditado, nós somos livres para fazer tudo que nós quisermos, mas nós temos que saber o quanto aquilo é bom ou não para nós. Porque o nosso pensamento, ele está em busca constante de estímulos. E nós sempre recebemos aquilo que nós procuramos. Então, vamos pular um pouco isso aqui, que eu já falei basicamente de tudo. E nós vamos passar aqui, ó, para uma indicação bem interessante, que é a desse livro, ó, Copos que Andam, que relata o caso de uma jovem que se envolveu, ou de jovens que se envolveram com a situação e que desencadeou consequências gravíssimas ali na vida deles. Quem quiser saber vai precisar ler o livro para saber, então. Em que ponto chega essa obsessão aqui? Desencadeada por uma brincadeira que aparentemente era inocente. Então nós vamos ver, para finalizar isso, do livro Pensamento e Vida de Emmanuel, que nós assimilamos os pensamentos daqueles que pensam como pensamos. É aquilo que eu falei há pouco, desse estímulo que nós estamos buscando constantemente no mundo. E ele diz assim, é que sentindo, mentalizando, falando ou agindo, sintonizamos-nos com as emoções e ideias de todas as pessoas encarnadas ou desencarnadas da nossa faixa de simpatia. Daquilo que nós nos identificamos. E é interessante isso, ó, emoções também. Raiva, medo. Tudo isso pode ser algo que ainda está presente em nossa vida, porque nós estamos sentindo, mentalizando, falando ou agindo. Então nós evocamos não só espíritos que virão diretamente agir sobre nós, mas nós estamos evocando o pensamento alheio também que nos visita constantemente. E ele ainda diz mais, olha, estamos invariavelmente atraindo ou repelindo recursos mentais que se agregam aos nossos, fortificando-nos para o bem ou para o mal, segundo a direção que escolhemos. Em qualquer providência e em qualquer opinião, somos sempre a soma de muitos. Já ouviram pessoas falarem assim, ah, eu tenho opinião própria, ninguém me influencia. O espírito que não é influenciável, espírito puro. O resto, todos estão num processo de simbiose, de interferência. Porque no fundo, nós trabalhamos com ideias na vida, foram produzidas em outras mentes. Muito pouco nós criamos de original nosso mesmo. Então nós estamos nesse processo que nos requer muita atenção. E ele conclui, olha, expressamos milhares de criaturas e milhares de criaturas nos expressam. E o desejo é a alavanca de nosso sentimento, gerando a energia que consumimos segundo a nossa vontade. Então queremos evoluir, mudar o pensamento, desejamos algo diferente. E aquilo que nós desejamos nos move para aquilo que nós vamos colher no futuro. Essa é a nossa mensagem para essa manhã. Que Jesus abençoe a todos, ilumine, que os espíritos benfeitores nos ajude a todos na aquisição desse conhecimento espiritual que nos fortalece, que nos ajude a absorver essas ideias para o nosso bem. Muito obrigado, gente.